Rice and Roll Coffee Tales é uma cafeteria localizada em Niterói, no bairro de Icaraí. Tem um ambiente bem aconchegante, com decoração em estilo contemporâneo e várias referências de cultura nerd. É um ótimo lugar para tomar um café, encontrar os amigos, ler e jogar. E o jogo é o grande diferencial da Dice & Roll. A casa tem uma ludoteca, uma biblioteca de jogos. Ou seja, você pode escolher um dos jogos disponíveis, pagar uma taxa e jogar com os amigos. Também é possível levar o seu jogo para jogar na casa, e nesse caso você paga uma taxa mais barata para usar o espaço. Também tem muitos livros, jogos e camisetas para vender. O ambiente intimista e o bom cardápio da cafeteria atraem hoje todo tipo de público para a casa. Por causa da ludoteca e da decoração temática, o público mais presente acaba sendo o de pessoas interessadas em jogos e no universo nerd de maneira geral. A Dice & Roll fica na rua Herotires de Oliveira, número 18, em Niterói. Abre de segunda a quinta, das 3 da tarde às 11 da noite, e de sexta a domingo, das 3 da tarde até a meia-noite. A casa tem página no Facebook e Instagram. Os links estão aí no vídeo e também na descrição. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, clica aí no joinha embaixo do vídeo e se inscreve no canal para me acompanhar e conhecer mais lugares nerds bacanas. Acompanhe Lugares Nerds também nas redes sociais e no blog www.lugaresnerds.com para saber mais sobre lugares, eventos e cultura nerd em geral. Um abraço e até a próxima!